André Cedis, o mural de Amy Coara. Saudades e lembranças, meu irmão Maurinho Paixão. Cheguei a pensar que sem você não iria suportar sobreviver. Com que me enganei, mais do que eu errei. Só não me arrependo mais do que te amei. Não fiz nada por você, fiz por mim. Tudo isso pra não viver assim. Nem um dia longe do que eu mais queria, que era sua companhia. Sei que te feri quando me perguntou se eu não queria mais seu amor. Respondi que não e você foi embora e agora só me restou saudades e lembranças de você. E sem te amar eu sofro e sou só metade e esperança de voltar a ser feliz com você. Saudades e lembranças de você. E sem te amar eu sofro e sou só metade e esperança de voltar a ser feliz com você. Prega de luxo, Zé Amorins. Não fiz nada por você, fiz por mim. Tudo isso pra não viver assim. Nem um dia longe do que eu mais queria, que era sua companhia. Sei que te feri quando me perguntou se eu não queria mais seu amor. Respondi que não e você foi embora e agora só me restou saudades e lembranças de você. Só metade esperanças de voltar a ser feliz com você. Saudades e lembranças de você. E sem te amar eu sofro e sou só metade de esperança de voltar a ser rei.